38800, Recife na frequência 12685, altera 12545. 12685, altera 12545, da frequência 18. Chegada Bomé de 1, desce para 050. 35, desce para 2000 pés, ajuste 10, 18, luz elétrica, pode localizar a versão 0. Oscar de alta tensão, deixa eu meter em 1895. Delta e uniforme, por gentileza, confirme intenções. Pouso pistão no site, senhor. Copiando Oscar Delta, uniforme, senhor, passando em Rimar, tráfego ainda no estado, canhão no 08. Vento para cheque de 140 graus com 129. Copiando, senhor, passando em Rimar, senhor. Agora 22, era para Valença, 2500 pés, sétima de pouso em Salvador. Força dentro uniforme, avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento de 140 graus, 129, que nível no 08. Quinhentos pés, vive descida, cruzou o novembro e direto para Valença. No 5, condições de decolar da interseção ou prefere da cabeceira? Não copiei. Cabeceira ciente, autorizado cruzamento da 1028 na taxiway Delta, Nova Linha, chame solo. 121, do Simão Nova, senhor. Para 6 mil pés, a gente Juno 30 graus, como 39. Chegada BF, esse é para o nível 050. Firma checado no meio, o procedimento é o ILS X-ray pistão no 0. Boa tarde, chegada a Bomé de 1, desce para a nível 050. Na 2000, confirme a velocidade indicada. Sentido 2 é para 1909, informa o tráfego que precede, posição de 1 hora, 1612 milhas, vamos. Sudeste, passando 2.510 para 2.010, Boeing 737-800 com 1.809 de grau de redução. Lima até chegar a 3144. Tango Oscar Delta, informe Sol aos 25, confirme Patrick Celestina. Ao 2-5-5 no LF, ITLS. 1-2-5-5, VLF, chame a torre 1-1-8, respondo 9-5. 18-5-5, 1-2-5-5. Tango Oscar Delta, uniforme. Não estou recebendo sua mensagem, tem livre táxi ao pátio 4 ou pátio 5 ou taxiway. O meu, para o pátio da Mata. Chame caso esteja recebendo a torre. Está provocando todos os passos. Está prevoando aí, né? Está de 1000 o ciente, vou reportar para a entrada. É praticamente em frente a essa intersecção. Essa parte aí. Poxa, na 626, arremeta mantendo a proa até 2 mil pés e aguarde para transferência para o controle de Salvador. Poxa, na 626, pista no zero agora em Piracicaba. Nativo indicando a preocupação perdida, mantendo a proa, poxa, na 626, chame agora o controle de Salvador na frequência 119, decimal 8, 119, chame. 119, 626. Eu quero ver se agora fala nele, 120. 226, mantenha a proa, aguarde o coração para final do procedimento. Poxa, Lele, 222, retoração para interceptar final do procedimento, curva esquerda, proa 360. Esquerda 360, né, 222. Sezona 44, essa via para 3.10, o estilo 5.0.18, reduza para 2.00 mais. 2.018, recebendo. Na 226, curva esquerda para 285, limite que vem mais que 300 de cima. Na 226, corrige o radial 300 de Salvador. 300 de Salvador. Justa para 2 mil pés, a gente chegou ao time com 909, prejado final do procedimento da CP, só estabilizado. 909, só prejado, justa para estabilizar, para 3 anos para 4. Será na 320, reduza para 2209. Chama de controle final 119.8. Está 320, vista para 4.10, 825.908, reduza para 2.00 mais para o departamento, número 3. Azul 5055, atrás, 0061, dessa forma 0060. Chega a pista, nós estamos praticando. Limite, fazer mais que no 005. 9540, desce Corona 0080, reduz a Sana 220 mais. Já vai estar 820, tá certo. É 3144, informa o tráfego 10 horas, 11 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2000 pés, em 23 e no 8 do Xará. Fecha a próxima, dá essa informação. Você tem informação de direção maior? Negativo, é 3144. Obrigado. Fecha número 2000, informa o tráfego, posição de 10 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo 2000 pés, é 23 e 20 do Xará. LA 320 segue tráfego de posição de 1 hora, 24 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2000 pés e 2008 do Xará. LA 2000, controle? Fica para 3000 pés, só se espera na presença do flash na LA 2000. Eu no 44, faço espera da marcador externo em Simbra, mantendo 2010, só 3144. Essa vitória em Simbra, mantendo 2010, 3144. Seria um chute? Sistema impraticável, animal denso na pista. Essa vitória em esquerda, conforme a carta, 3144. Chama minha 2010, como atingindo 3010. Número 44, você consegue aproximar? Afirmativa. Completa final de procedimento, pista liberada e chama seu instalador 118 decimal 95, tá 3144. 3144. Fecha na LA3, fecha 62-2000, para o localizador, curva direita na proa 140, só 3 horas final, deixa para 2006. Direita 140, tá liberado. Na linha 320, decoração para estabelecimento, esquerda na proa 020, permite o localizador. Chama a linha 2000, emitiu a curva pela direita? E o dono apresenta o chama a 2000 pela direita. Você consegue incrementar a velocidade do chama a 2000? Para o 7000? 300 para o 070, mas fica certo. Nove no meio, programa espera na posição que pelou. Número 3 na aproximação, mantendo o nível 050, reporte no canal. Número 27, faça espera, posição em taxa, nível 050, reporte no canal de espera, número 4 na aproximação. Programa espera na posição etapa no nível 060, informa que é o número 7 na aproximação. A linha 540 está à espera na posição pelo, que deu até nível de voo 060, reporta a missão de espera. 060, pelo, passa pela direita. 540, afirmo. Estava está pela direita, deixando 060, 055, afirma nível de voo 060, espera em ITAP. Zero para o localizador, cuja direita na proa 140. Ainda mantém a 3 mil pés lá de aprovação na final. Nave no meio, desce para 4.000 pés, ajuste no 08. Vocês informam esse objeto, eu vou seguir fronte da companhia, 2.3.8, 7.000 pés para trás. Zero 59 no meio, chama a sinal que estava de frequência 119.8. Chama a 2 aí, né? Completa sinal de procedimento, chama a 2 Salvador, 118.9. Agora só para processamento, cuja a direita, na proa 180, permite o localizador. Ali 5055, prossiga. Ali 5055. É, previsão de duas esperas. Depois vamos usar o metro 200. Vamos seguir a 2360. Tem condição de redução para 1809. No 227, limite radial 220 de Salvador, chama agora a sinal frequência 119.8. Deixa para o nível de voo, corrigão, deixa para 4 mil pés, altímetro no 018. Desce para nível de voo 050. 050, mas 57. Boa noite, 3.3, minha mãe tem a ponta de cidade, eles têm dois carros que você deixaram nas mãos. Sim, é 3.3. Contato radar na decolagem, e o banho de saída coral no prazo para nível de voo 100. Complexo em curva direita para o A030. Fase 540, mantém a espera, e siga para o nível de voo 050, chama sinal Salvador, frequência 119, destino 8. Mantendo o sinal, destino 050, para o sinal 2019, boa. Fase 540. 5540, eu estou mantendo 8100 se tiver. 010, cancelado 5000. Passada 5996 para o localizador, correio esquerda para o 1950, reporte estabilidade. Reporte estabilidade, 5996. 1227 para o localizador, correio direita para o 060, reporte estabilidade. A 19540 abandona esfera na posição pelo, complete o curva direita para o A240, seu limite ao localizador. Direita 240, limite ao lock, não se importa. Zona 227, complete a redução para o 970 nós. E vamos seguir a um super tucano da Força Aérea na aproximação. O mesmo está agora aproximadamente 2 milhas para a posição de uma com 1190 nós e grau físico. Aciona a identificação dessa linha chegada para o médio ano para o número de 0050. Para o médio ano 0050. Para o micro homeótica possível. Mantém a velocidade indicada até a marca do externo para o distanciamento. Azul 9540, você para 4010. 4910. Ajuste no 5006, ajuste no 018, reporta Paris. Azul 9540, desça com razão máxima para 4006. Começa da roda 9540. 5055, abandona, espera, curva esquerda para o 360. O limite radial 280, Salvador, chama final Salvador, frequência 119, decimal 8. A 5055, abandona a espera, proa 360, limite radial 280, e chama final, frequência 119, decimal 8. Abandona a espera, proa 360, chama a final 198, acho que para o ciclo. E o limite radial 280. E o Romeu Oscar, código 0146, confirma o tipo do equipamento. 0146, o código, o braço, 12-2-2-6, autorizado 2-2-6. Aproximação, guarde, pista livre. Estou na 5-0 graus com 10 nós. Mantenha 2506. 2506. Para 2507 apenas para informação, há um traço do Lucro de Original de Salvador mantendo 2506. A 15055, deixa para o nível de voo 050 altímetro 0018. Mantenha 9540. Azul 9540, curva à esquerda, proa 190, o seu limite é a radial 260 Salvador. Proa 227 para o localizador direita, proa 155, reporte estabilizado. Direita, reporte estabilizado, entendeu? 227 informa seguir a traça do anteriormente informado, veja agora para o marcador externo. Azul 9540, desça e mantenha 3506. Azul 5055, confirme mais quantas milhas para dirigir? Gente, Azul 5055, curva direita para o A030, o seu limite será radial 320 Salvador. Azul 9540 para o localizador com gentileza pela 070, reporte estabilizado. Aguarde para conseguir a descida, Azul 9540. Polo 227, fica para 2003. 2003. Azul 9540, deixa para 3003. 3003. Tá, não, Nicolás, eu estou fazendo o sair da MOMO, nível de voo 390. Via MOMO para 390, Xeremia 336. A gente fez 055 e vamos seguir a traça do meu companheiro Alfa Tango 72. Agora como vocês fizeram mais ground e repetição? Azul 9540, deixa para 2 no país. Autorizado. Azul 9540, apenas para informação, há um tráfego nos corredores visuais de Salvador, mantendo 1.500 pés. Essa posição de 12 horas, 4 milhas, irá conseguir com essa aproximação. Gente, Azul 5055, curva direita para a 155. O limite ao lote, aguarde a autorização 5055 para interceptar. Zona 227, controle estabilizado. Já está estabilizado, perfeito. Outro sinal, chefe de torre, frequência 18, decimal 95. 8, 9, 5. 3, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Libere a próxima direita, chega na alfa e aguarde na beta para o cruzamento. Asa, para o Silvio Leão. 227. 227, continue a aproximação, aguarde que está livre, em Brasil Azul, vai iniciar a rolagem. Vai dar 227. 5055, para o localizador, com a esquerda, para a 140, reporte estabilizado. Aguarde para prosseguir a descida, vê se mantém ainda 310. Azul 5055, inicie redução de velocidade para velocidade de aproximação final. Azul 9540, completa final de torre, frequência 18, decimal 95. 2954. Azul 5055, deixa para 2006, reforço de estabilidade. Obrigado, mestre. Está lá do da rotatória, o Silvio Romeo. Silvio Romeo, assistência. Será 5 da manhã, outro lugar de ingresso na alfa, após primeira à direita na delta. Completo com a esquerda pelo metro zero. Zero, boa tarde. Saída 2263, chateja para 2009. Chateja para 2009. Capelo Salvador, azul 45076. Azul 5076, contato radar na decolagem, subavia saída de Salvo 1 para o nível de voo 220. Salvo 1, 220, azul 45072. Salvo 85. aciona a identificação, gostaria de chegar até Golf para 4.000 pés, ajuste no 08. Boa noite, 85, mantenha a chegada. Qual foi errado, Kilo Romeo? Kilo Romeo, você chama a frequência 118, decimal 95. Decimal 95. Oi, Salvador, rapaz, pega o Kilo Romeo. Kilo Romeo, Oscar, intercepte a final no 7 a 2, por mais. Número 27, sala 55, primeira direita, número 21, na decimal 97. Agora está 1.0 milhas com 1.20 de ground. Desça para 3.000 pés, ajustando 0 no 8. 3.000, 2.0. Confirma. Seu número 2 para fundo, faça um 3.0 pela esquerda. E a faixa interceptando a final. 3.0 para a esquerda, a faixa interceptando a final. Para 2.000 pés, ajuste no 08, autorizado em Leotoxin, reporta estabilizado no localizador. Astro 2.1, reporta estabilizado no LS, 2.2.3. Ajuste no 6.5, desça para 3.000 pés, ajuste no 08. 6.305, inclusive para 2.09. 2.09, 6.305. 5055, existe um tráfego à esquerda da cabeceira 104 milhas, aproximando para todos na pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Vento na 60 graus, 11 nós para autorizar a pista 10. Pouso pista 10 azul 5055. Corre 3205, informa que colidiu com o pássaro na pista B. Quanto está tudo normal? Estabilizado 2263. Aparelho 2263, chama a torre, frequência 198, aproxima 95. 2954. Iniciar remetida, mantenha na escuta e aguarde para receber comunicação. Iniciar na remetida, azul 5055. Então, 3805, decolou aos 01. Siga na chave e mantenha na escuta. Então, na escuta, 3-2-0. Torre Guarulhos, a torre Salvador, 2263, boa estabilidade. Estou autorizado, pista 17, vento no 0 graus, 129. Informe no 7, vento no 0 graus. 2-0, de aproximação 1-1-0, informe pista 3 casa, de casa, devido a na pico de desempate, na decolagem. Confirmando minha 3 no 5, afirmativo. Desce até 4 no 6, ajuste no 0 no 8. Até 4.000, 1.0.8, 3.6.3, 5.5.5.5, chama no 2.0.9. 2.0.8. Passarei do 2.2.3, pista em pé de casa, 2.2. Aeronave que decolou e colidiu com o pássaro. Arremeta sua para 2.000 e chama no 2.0.9. Arremeta sua para 2.000, senhor, quando possível, uma previsão, para somente com mais um arremetido antes de alternar. Gente, então me escuta agora as instruções. Muito obrigado. Iniciando a remetida então, 2263. Quem me escuta iniciando de 2063? Ok, então não está remetendo, está mantendo sua escuta. 05 com o radar, sua Leda. Pode tirar para o Leda, sua 320. Tem condições de estar presente. Mantenha espera na escuta com curvas pela esquerda? Afirmativo, senhor. Gente, dá presente, curvas pela esquerda, em 360, guardando nova pista livre. Fui com curvas pela esquerda. 2240 por 12 milhas, subindo para 3000, azul 6055. Quando possível, uma flexão acelerada. Azul 5055, confirma. Quando possível, uma previsão da esfera. Azul 5055, ativo. Assim que possível, eu tiverei a previsão. Aguarde contato com a torre Salvador. 5055. 3805, interceptou aí na minha decolagem aí que eu atropelei um carcará lá em cima da pista. Tá? Tava um plano grande na decolagem do voar pra cima da gente na rotação e eu atropelei um deles. Gente, tá previsto 1-8-5. Inicia a espera na posição baixa, procurou pela direita, não entendeu se mantém a nível de 0-5-0. Foi 008, Control Salvador, na cena de identificação. Voltou de Vomed, para chegar a Vomed, altímetro 0018, desceu para o meu voo 190. Bem-vindo, chegada Vomed, programa espera na posição SAP, é o número 5 para aproximação. Desça para o nível de voo 060. 2008, contato radar, 62 milhas, sudoeste de Salvador. Azul 5055, acho que é possível voltar para o tráfego, senhor, porque não queremos que alternar. Azul 5055, informa a pista continua em três casas, é da sua previsão. 055. Brasil 5055 tem condições de voar a posição e taxi e fazer espera? Afirmativo, 5055. 5055 voa o taxi e já passa iniciando espera. Rumba 15. Teve esse radar encerrado, está pela posição coral. Chama o controle de Elos para o ponto 1-2021. Agora 10 horas, 14 milhas, rumo nordeste, passando nível volume 55, a descida para o nível 060, Boeing 737. Aguardo para continuar a descida. Número 8, chama o controle 120, decimal 8. 0008, vamos velocidade 2209. É o número 5 na aproximação. Olha, número meia dúzia. Passamos depois. Azul 505. Número 008, ciente. Mantenha o nível de voo número 0, aguarde. 164, só no razão de descida. Agora está me entregando 3 milhões. Pelo 9.400. Que é uma ideal para o controle? Pelo 9.400, 3 mil, pai. Deixa eu me entregando 3 mil. Mínima, voo 9.400. Controle 205, chama o centro Recife, frequência 1.2.35, alternando 1.2.3.8. Aéreo 7208, confirme. Aéreo 5905, tela de identificação. 5055, localizador, curva à direita para o 070, vista para 2000 pés, está estabilizada. 070, 2000 pés, chama estabilizada. Tá bom. 0505, tem condição de informar quantas milhas via radial e distância do Salvador? Aéreo 5905, aciona a identificação, luta de chegada a ponto para o nível de voo 070. Salvador 5055, uma proa à direita para a interceptação do localizador. Brasil 5055. Curva direita para 1-1-0, 1-3-0, repasse estabilizado. Direito 1-2-0, repasse estabilizado, 0-5-5. Eu chamei 63-1-5, avando a na espera, curva esquerda para 1-2-5, vista para 3.000 pés, autorizado a leite executivo, repasse estabilizado. Desde 1-2-5, 10-3-5, autorizado para 3.000, 63-1-5, cuidado. 1-8-5, abandona a espera, curva esquerda para 2-0, limite radial 2-0, Salvador. Para a esquerda 2-0, para a outra para a alça, falta. Limite radial 2-0, Salvador. Sai da radial 2-0, Salvador, por 1-8-5. Para o 5905, deixa até limite com 0-7-0. O 008, vista para o nível de voo 070, programa de espera para o contato. Número 964, vista para 4.000 pés, ajuste no 018. Desconsidera a espera para o contato para o... Operação para o sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite localizador. Esquerda 030, considera espera, descendo para 4.000 com 1.018, com 964. Com 964, reduzir para 2009, vai seguir tráfego de posições 12 horas, 0 milhas, voltando para 3.010, 02320. Puxa, o seguinte, reduzindo para 1809, com 964, limitado ao longe. Afirmo. Limite ao longe, tem. Aí 5055, estabilizou? 0055. Cinco 5055 controle. Manda 3.5, deixa para 2.000 pés, eu posso estabilizar. Desce 2.000 pés, eu posso estabilizar, eu vou ler a 63, por o seu. Deixa 3.5 de manter essa presença de velocidade até a marca do externo. Afirmativo. Número 35, mantém a velocidade da marca do externo, reporta o fluido elétrico. Vai reportar, 1-9-64, espera a posição 4, no nível 070. 070, 0008, 1 espera apenas para o sequenciamento. O voo 964 estabilizado no localizador, está dentro do tráfego 6 milhas à frente, vai mandar velocidade para manter a distância. O 964 ciente, deixa para 2006, que é passa passando 1. Fecha 2 dias e vou parar do 964. Curva esquerda para 1-7-0, limite radial 2-8-0, em Salvador. Busca para 4.000 pés, chama agora a final frequência 1-1-9, destino 8. Alameda, proa 170, limite a 280 Salvador, para 4000, chamado 198, boa noite. Estabilizou 6305. Fechou, 6305, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 305, obrigado. 2109. 7185, tem condições de ser a missão para 1709? Ajuste para 1709, ajuste para 3000 pés, ajuste em Salvador 1098. 318 com 1709, 1098. 1085 para informação, vai seguir traço da companhia, posição de 11 horas, 10 milhas. Mostre já no localizador, passando 3000 pés para 2000 pés, em Boeing 73 pés, com 160 indicado. Excelente. 185 para o localizador, cuja esquerda soa 130, com a estabilidade. Esquerda 130, com a estabilidade, boa noite. Controle comandante, voo 2008, ordem para sobre ITAP, descendo para 104. Voo 2008, tem condições de completar a órbita e está aguardando os operações? Sim, completa a órbita e aguarda o retorno, 2008. 008 com conta, se para 4.010, ajuste 1.0.1.8. 4.1.008 em órbita, aguardando o retorno, 2.008. 2.008, curve à esquerda, proa 0.50. Esquerda 0.50, 2.008. Torre Salvador, boa tarde, voo 964, passou Duna, encontrei em cima ainda, viva a Rocão. 7964, número 2 para todos, reporte de Simbra, 2150 graus, com 11 nós. 7950 com 11, informaremos Simbra, 964. Deixarei 6320. Voo 2008, tem condições de parar a curva na sua 060, nessa pronta, certo? Eu vou fazer o negócio. Afirmativo, proa 060 na proa Lopes Pedro. A prensa está com o localizador, descendo para 4.000 pés, ajuste 1.0.1.8. 7.1.0.1.8, 2.0.1.8. 1.8.5, descendo para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.8. A porta está estabilizada. Aciona a identificação, você tem o vídeo com 070. Em chegada com mais de ano, revisa para 2409. 2008, você para 3010, ajuste 1008. 3010, 1008. Na 6320, deixa a TNV de voo 140, autorização para o sequenciamento, curva à direita, pro 025, limite radial 220 de Salvador. Bela, 225, orientado, Bela, pode falar. Deixa a 6320, limite radial 220 de Salvador. E a pro 025. O 025, o 325. Ah, 208. Em segura 008, em segura do sal 1809, informa que está no caso da companhia, agora a posição de 11 horas, 1 milhas, no rumo da Nordeste, já próximo de interceptar o localizador, mantendo 2.000 pés, Boeing 737-800, tráfego já com 140 de grau. 0008, 0008.